Graça e paz vem do Pai. Em Cristo somos um só, enriquecidos na verdade. Sua luz nos guia, ó Senhor, unidos em um só sentir. Sem contendas vamos prosseguir na loucura da pregação. Cristo é poder, nossa salvação. Aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Em sua sabedoria encontramos o amor. Fiel é Deus, Ele é nosso, nosso guia, nosso chão. Em Cristo somos chamados para sua comunhão. Vós sois de Cristo, quem somos nós? Nada em nós, tudo é por Ele. Desprezíveis Ele nos escolheu, para que a carne não se glorie, meu Deus. Na fraqueza Ele é forte, na loucura Ele é luz. Pregamos Cristo crucificado, poder e sabedoria, Ele é Jesus. Aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Em sua sabedoria encontramos o amor. Fiel é Deus, Ele é nosso, nosso guia, nosso chão. Em Cristo somos chamados para sua comunhão. Destruímos a sabedoria do mundo que não crê. Em Cristo encontramos vida e o poder de e gregos unificados na pregação do Salvador. A loucura de Deus é sabedoria, nosso eterno Redentor. Aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Em sua sabedoria encontramos o amor. Nosso guia, nosso chão. Em Cristo somos chamados para sua comunhão. Oh, oh, oh, oh. Português e worship, acústica e guitarra, piano, se pinta e dos PPM.